Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Sextou, rapaziada! Sextou com S de uva passa! É a última sexta-feira antes do Natal. Já está entre nós. Que seja bem-vinda a sexta-feira, que seja bem-vindo o final de semana. O Yo-Yo está no ar, está com tudo e não está prosa. Chegamos nas casas mais abastadas e nos barracos mais humildes para trazer alegria, diversão no seu final de semana, entretenimento aqui na Rádio Super Jovem para você com toda essa turma. Eu sou Beto Garcia, com comigo está ele, o Maicon Guerreiro. Tudo bem, Guerreiro? Tudo bem, Beto. Salve, salve, rapaziada. Tamo na área de novo pra mais uma edição do Yo-Yo. É aquela coisa, hein? Às vezes a gente fala, desta água não bebereis. É. Um minuto depois a gente tá se afogando já. Na água. Acontece. Acontece. Com a gente também ele, Léo Lúcio. E aí, meu querido, tudo certo? Eu estou publicando aqui nas redes sociais da Super Jovem nossos prêmios logo mais. Isso, temos prêmios aí pra vários audiência. Vários prêmios, inclusive prêmios deliciosos. Que não tem, que você falou ali, não, uma desculpa, passa. Mas eu não tô no prêmio, tá? Não. Atenção, quem segue, se lê. Então, não tem uva passa, inclusive, nesse nosso prêmio maravilhoso, é uma delícia. Então fica ligado aí com a gente. Siga as redes sociais Super Jovem, né? Isso. Facebook Super Jovem FM, no Instagram, arroba Super Jovem FM, no Twitter também, arroba Super Jovem FM. Super Jovem. Só Super Jovem. Uhum. A gente conseguiu. Ah, é? Na época conseguimos só Super Jovem. Agora não tem mais. Agora não tem como, né? Uhum. Mas tudo bem. Boa tarde, estamos começando o programa, Yo-Yo. Yo-Yo no ar e ele está com a gente também, Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira. Beto Garcia, o Guerreiro, o Léo Lúcio, que deu uma olhada no meu pó aqui. Pois é, você tá cheirando um pó estranho aqui, Kleber Aguiar. É leite ninho isso aqui, cara. Na noite é outro nome isso aí, né? Lá no meu bairro o pessoal tem outro nome. Troco até tiro por isso, né? Nossa, tiro? Que maldade. Já vi até gente morta por causa disso. Mas tiro. desse tiro sim. Raios. Vamos com o pensamento da Secretina. O pensamento da Secretina. A Caixa vai liberar o FGTS para comprar carne. É o programa Minha Carne Minha Vida. Minha Carne Minha Vida. Meta, errado não tá. Meta para 2020. Me recuperar de 2019. É bem isso aí mesmo. Ei, minha vida tá tipo um forró assim, cara. Um passo pra frente e dois pra trás. Rapaziada, cuidado com as mulheres que estão há muito tempo sem namorado, hein? É. Imagine a vontade que elas estão de discutir. Meu Deus do céu. E mexer no celular do cara. Olha, meu Deus. Ler mensagem mais de 5 vezes e não saber como responder. Essa é a reação da pessoa que tá na sexta-feira e não sabe o que crush responde, né? É. Pois é. Falou o guerreiro ali que vive com o copo de gole na mão, né? Aham. Uhum. Ele qualquer só publica foto. Não, o crush dele é o copo. Qualquer foto não dele me trai, pelo é menos. Com gole na mão. Qualquer foto. Cheguei no açougueiro e perguntei pra ele: açougueiro, você tem coração? Ele respondeu: tenho. Então baixa o preço da carne pra nós, vai. Boa, eu sou tão chato que quando eu morrer quem vai descansar em paz são os outros. Boa. Houve boatos de que eu não conseguiria emagrecer até o Natal. Podem confirmar os boatos. Ei, sou fácil mesmo, cara, porque de difícil custa, já tem a vida, né? Nossa. Uh-huh. Conhecendo alguém, vamos com calma. A outra pessoa tá bom, né? Um minuto depois... quer ir pra praia de casar comigo? Nossa. Um minuto depois. Sextou, galera. Bebam cerveja de novo, não voltem pro ex. E lembre-se, corno é quem é curioso. É. Deus disse, não furtarás. Exceto o milho verde, bergamota e butiá. Esse tá liberado. Esse tá liberado. É pra consumo próprio. Melancia. Né? Melancia pode roubar também? Olha, namore com alguém que beba com você, ao invés de reclamar do que você bebe. Verdade. Só queria um apartamento quitado e um salário de 30 mil por mês. O resto eu corri atrás com dedicação e esforço. Claro, bem fácil. O prêmio da Mega Sena desse final de semana é de 39 milhões também. Só o prêmio eu corri 39 atrás. 39 milhões? Uhum. Dá quanto de juro mais ou menos por Nossa, mês isso? Dá todos os. Dá 1% de 39? Dá quanto? Não vou fazer conta agora. Sexta-feira, você acha meu que eu vou fazer Deus conta essas horas? Céu, vocês são... Mais um dia se passou e eu não usei o cateto da hipotenusa pra nada. Mas tô quase usando o réu primário. É, ô louco, guerreiro. É, só nas valetas aí não tá fácil, né? Você atrai o que você teme. Ai, que medo de morar numa mansão e ter 30 milhões de dólares na conta. Meu Deus. E eu agora, sexta-feira de tarde, que medo de uma cervejinha gelada. Meu Deus, que medo. Que medo de alguém convidar pra beber uma. Meu Deus. Uma carninha. Que medo de uma picanha bem assadinha. Ai, que meu medo. Deus. No jantar de Natal, a tia pede. É. E as namoradinhas. Com certeza a minha reação é a seguinte. Olha, não toca nesse assunto que eu choro. Nossa. Inclusive, você tá com os olhos cheios d'água, né? Só lembrando desse momento tá aí, lacrimejando. Né? É, mas o pior é aquela sua família que é a tia. E as namoradinhas, meu sobrinho? Pois é, tia. E os chifres do tio. Kleber, hoje tá acabando a última vez que aconteceu, minha família nunca mais reuniu, acabou, né? Acabou a família, nunca mais. Essa é pras mulheres. Mulheres, se um homem disser que vai consertar alguma coisa, ele vai consertar. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Exatamente. Tá, toma a dica. O Peterson tá ouvindo o programa Ioiô. Fala, Peterson, tudo certo? Manda aí um abraço pro Éder da Mecânica Cartec, aniversário dele hoje. Começou, um abraço pra galera. Começou o merchan. Pagou, né? Gole aí, hein? Também o Andrew, deixa eu ver aqui, recebi agora. Mande seu recado pra gente no 98822. É detalhe que ele tá lendo o celular dele. O meu celular, pra você ter ideia. Léo, toca aí um Tio Arcide aí pra nós. Fala, Andrew, e a galera da 10 Telecom ligados com a Super Jovem também. Tá com a gente também o Ademir Ariate aqui, mandando o recado. O Ademir no... e D2000 também. O que ele mandou aí, claro. Guerreiro? Ele mandou um salve aqui. Acho que ele tá participando da promoção da JLX também. Ah, sim. A rapaziada mandando aqui o... pessoal, esse aqui é do outro programa ainda. Mas tem uma rapaziada participando aqui, mandando o nome pra promoção. Falando em promoção, tem promoção aí. Isso. Do Ateliê Santo Brigadeiro, já, né, Betão? Já vamos lançar, ó. É tudo do Brasil. Ítalo desbanca Medina e ganha título mundial de surf. Não é o Ítalo Supermercado. Parabéns, o Ítalo Supermercados aí, desbancando Medina. O surfista do Rio Grande do Norte, o Ítalo, conquistou o mundial pela primeira vez ao derrotar o bicampeão Gabriel Medina nesta quinta-feira ontem em Pipeline, lá no Havaí. Como eu gostaria de conhecer Pipeline no Havaí, né? Ítalo Ferreira é o terceiro brasileiro, aliás, a vencer a principal categoria do surf mundial. Ganhou lá em Pipeline, no Havaí, ganhou do Gabriel Medina. Imagina a família ontem, tava vendo um videozinho, a família toda comemorando e tal, porque não é todo dia que acontece isso, do filhão ser campeão de surf, né? Parabéns aí pro o surfista do Rio Grande do Norte, tem uma o coisa Ítalo que Ferreira. Eu nunca começou nem surfando na Pororoca, né? É, aqui no Marrecas. Tem coisa... lá no Rio Grande do Norte. Tem coisas, tipo surf, eu nunca vi ninguém surfando. Das vezes que eu fui pra praia, nunca tinha ninguém na no... cara, surfando. Uma depende eu nunca da praia, vi. Né? O pessoal vai nas praias, mas com ondas mais nervosinhas. Uma vez eu quase morri. Tem aqui no sul. Não, eu... O cara achando que o pessoal vai surfar ali no Alagado, né? Na prainha. Ei, Léo, tá louco. Tu acha que eu já fui na prainha do Alagado, Kleber? No máximo que eu fui ali no Marrecas. Ali embaixo da ponte do São Miguel. Tomar cerveja. Igual aquele dia lá na feijoada do Rotarat, o pessoal falando, acho que hoje à tarde eu vou pegar uma piscininha, não sei o quê. Eu falei, nossa, o máximo que eu vou pegar o lonqueador ali do lado do Rotarat. O máximo eu pegar o Gonsino pra ir pra casa. Ó, que vai aumentar, hein? Vai aumentar, hein? Olha, chegou aquela hora de reclamar dos presentes nada a ver recebidos na infame brincadeira natalina do amigo secreto. É, isso e aí, por que eu estou lendo esta mensagem aqui? Porque é o seguinte, a partir de agora, a audiência do Ioiô vai nos responder. Qual foi o pior presente de amigo secreto que você já recebeu? E o pessoal que participar, responder aqui e mandando o nome completo, vai estar concorrendo a 4 chocotones do Ateliê Santo Brigadeiro. Opa! Ei, agora que você falou em amigo secreto, né? Todo amigo secreto tem aquela brincadeirinha. Ai, meu... amigo secreto, daí você fica dando as qualidades, sim, ou defeitos, sim, da, sim, pessoa, né? Antes de falar o nome. Antes de falar o nome, né? Imagina o pessoal do X-Men fazendo essa brincadeira, né? Como é que é? Nossa, o cara falando... Nossa, o meu amigo secreto, o cara é uma mão na roda. O cara é muito gente boa, né? É o professor Xavier. É o professor Xavier. Ah, entendi. Mas eu posso contar uma pequena história rapidamente? Há muito tempo atrás, aqui nessa emissora, nós tínhamos um amigo secreto aqui da rádio. Todo mundo participava. Long time ago. Ganhava anjinho. Long time ago. E aí, o que aconteceu? Uma vez... Só presente bosta. Não, assim, os que eu ganhava eram bons. Eu ganhei uma camiseta e um relógio, uma vez, bem bacana. Só que nós tínhamos um colega aqui na emissora, sim, que não trabalha mais aqui. Não vou dizer, só vou dar a inicial do nome. É Jorjão. Começa com Jorjão e termina com o João. Ele foi sorteado, digamos assim, duas vezes pela mesma pessoa. Sim, e o Jorjão, pra quem não sabe, tem pouquíssimos cabelos. Aí você sabe aquele shampoo que tem lá na Argentina, aquele de 5 litros? 5 mil litros. Ele ganhou 2 anos consecutivos, porque a pessoa que tirou ele tirou 2 vezes os anos consecutivos, o Jojão. Ele ganhou 2 anos consecutivos, 5 litros de shampoo e 5 litros de creme. Inclusive, ele tá usando até hoje. Inclusive, ele reclama até hoje disso. Faz 80. Mas desde então acabou o Amigo Secreto da Rádio. Mas pensa, a pessoa vai pra Argentina e pensa: o que, que eu vou comprar, colega? Pra, de presente. Colega. De presente pro Amigo final secreto. De ano, né? Na Bom, Argentina? Final do, já vou, já que eu tô aqui na Argentina, vou comprar pro ano que vem já, né? Claro. Entendeu? Já compra 2 shampoos. Bom, quem eu pegar no ano que vem vai servir shampoo pra homem e pra mulher, então. Ah, compra um. Ou shampoo. Ó, pega um vinhão, né? Pô, pega um champanhe, né? Uma caixa de torrone. Pega um vinho top. Uma caixa de vinho top argentino pra fazer um baita de um sagu no final do ano. Uma caixa de torrone. Ó, a Mayara Petri, ela ganhou um relógio de parede, aqueles que tem umas frutas de paisagem, credo. O presente foi pra casa, não pra ela, né? É verdade. Mandou pra avó. Ah, um abraço aí pro Peter da Cartec. Não. Agora vamos focar aí na promoção, guerreiro. Então, assim, qual foi o pior presente de amigo secreto que você já recebeu? Olha, isso aqui, eu ganhei uma teta de nega. O doce, aquele? Teta de... Que não, mas é bom, né? Deixa eu ver, não mando tá. É melhor que o shampoo que o Jojão ganhou, né? Lembrando que você tem que mandar aí o que você for o pior presente de amigo secreto, manda com o nome completo pra você concorrer ao delicioso chocotone do Ateliê Santo Brigadeiro. A pessoa aqui não mandou o nome completo, mas tá de aqui. Então vou mandando aí, sejam sinceros, né? Sejam criativos. Ele também. Tá tipo a música da Ilara, isso, né? É o Gabriel. Digitando. É, Gabriel Severo. Nossa, Beto Garcia. Gabriel Severo de Lara, hein? Tá concorrendo. Então é o seguinte, responde aí pra... Olha só o microfone do Guerreiro, como é que fica, ó. Tá uma me... Hein? Eu acho que é esse note aí, Guerreiro. Chega perto com ele. Radiações. Olha! Caramba, entendeu? Mano. Então você manda aí no WhatsApp 988-222300. Qual foi o pior presente de amigo secreto que você já recebeu? E com o seu nome completo no final do ioiô, a gente vai estar sorteando 4 pessoas. Cada uma vai levar um delicioso chocotone do Ateliê Santo Brigadeiro. Tem outra questão também da ceia de Natal, né? Questão? Que é semana que outra questão. É. Frases que podem ser ditas na hora do sexo e também na ceia de Natal. Duplo sentido. Duplo sentido. Por exemplo, frango assado de novo? Me engasguei. Nossa. Coloca mais, por favor. Está uma delícia. Isso na janta. Nossa, que peru gostoso. Me passa o peru. Seu peru está macio. É pavê ou é pra comer? Essa aí é a clássica, né? A tia do pavê. Deixa eu ver o que mais a galera tá comentando aqui nas redes sociais. Deixa eu experimentar o seu peru, delícia. Devagar que tem mais gente pra comer. Nossa. Essa aí é legal, né? Essa vai pra bastante gente. Tem que limpar bem o peru antes de comer, hein? Tô com a boca cheia, hein, galera? Que peru gostoso! Enfim, durante o programa a gente vai trazer várias frases que podem ser ditas na hora do sexo e também na ceia de Natal. Por exemplo, agora, no ano passado, a minha mãe falou assim, chama seu amigo pra comer também. Essa é uma frase que dá pra ser usada na ceia de Natal e também na hora do sexo, né? Prova meu peru aqui! Tem várias, daqui a pouco a gente toca pra galera. E vai mandando aí então no WhatsApp da Rádio Super Jovem qual foi o pior presente de amigo secreto que você ganhou. Manda o nome completo, valendo o Chocotone 4 do Ateliê Santo Brigadeiro. Vamos tocar a música? Vamos lá, esse é o Yo-Yo. Stay up tonight, stay up at night. My green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute. At the motel, under street lights, in the city of palms.

parar lá na França. Uau! Vamos subir as Torre Eiffel. Vamos brindar com a luz da lua. Uau! Tomar aquele leite da vaca das tetas quebradas. E sair todo mundo correndo louquiçado. Cada um pro seu canto. Uau! Cada um com a sua jornada. Um abraço do Águia pra vocês aí. Um abraço instalado pras bruxas de Salem. Adeus! Programa Yo-Yo na Super Jovem. O programa bem bacaninha. Mas os caras são uns trouxa, viu? Arroba se prejudica, Danilo, espalhando a palavra do prejudicamento. A semana passou devagar, parecia arranque de balsa. E você riscando os dias no calendário com a canetinha da firma esperando pelo arrebentamento. Mas a sexta veio pesada, ela nunca falha, ela sempre chega e ela já chegou. O que te derem na mão hoje depois das 18 horas que não tiver álcool, você cobra um tiro de meta. Se abraça nele, sempre nele, o Dreyer. E sai com aquela cubinha assassina mais louca que o Requião comendo mamona. O plano é aquele mesmo de sempre, só muda as vítimas. Quando você se vê na beira do precipício, tome a única decisão possível de ser tomada. Dê um passo à frente. Chegando naquele estabelecimento, você parece um figurante do Walking Dead. Você vai se olhar no espelho do banheiro, no auge do transtorno, e falar pra você mesmo: se prejudique. The sound to the soul. Acordo. É isso aí, amiguinhos, estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. O Léo Lúcio, o que você tem, Léo Lúcio? Você não gosta do cara aí que se prejudica? Ele muita não, dor de ele garganta, não gosta, cara. Ele não gosta, ele está... Ele está gargando no pau. Está triste o Léo Lúcio hoje. Gargando no pau hoje. Está tristezinho hoje, Léo Lúcio. Não, meu querido, é dor você de garganta. Você está com, passando a impressão que você está triste hoje. Você está triste. Muito triste. Me deixaria feliz um milhão de reais na conta. Carinho desse seu cabelo aí. Um bilhão de reais. Vai, ô Berchan. Oh, uma coisa pra quem vai fazer um rolezinho esse final de semana, não pega o carro, hein? Vai beber, vai com os alienígenas, vai de Chofer 46, hein? Não pega o carro, não. Melhor aplicativo de mobilidade urbana, com toda certeza, é o Chofer 46. Agilidade no atendimento, pessoal, ó, tem um preço ótimo pra você. Ótimo. Você vai pra balada, vai pra outra cidade, vai lá pro nosso bairro Pato Branco, vai de Chofer 46. Inclusive, o Chofer atende Pato Branco, atende dois vizinhos também. Precisa mandar o seu bichinho pro pet, pegar uma encomenda, precisa que um carro fique te esperando no centro e quando você faz o seu corre, chama o Chofer 46, aplicativo disponível pra iOS e Android. Melhor aplicativo de mobilidade urbana atendendo Beltrão, Pato Branco também, dois vizinhos. Patrocinador do Yo-Yo. Mandar um abraço pro nosso chefe Adir Celeste, que está difícil a situação, tá trabalhando no Superpão, né? Tá com o uniforme do Superpão. Tá com o uniforme do Superpão na emissora. Um abraço pra você, Adir. Jornada dupla, né? Jornada, tem que pagar o nosso salário, né? Tá certo, Adir? Veja bem. É, estamos esperando a sexta, né? Ah, é verdade. Sextou. Né? Diz que uma amiga minha chegou essa semana e falou: nossa, amigo, eu tô treinando o ano inteiro, não sei o quê. Eu queria ficar com um bundão assim e tal. Eu falei: nossa, e aquele teu namorado? Não sei. Que sacanagem. Que sacanagem. Esse é o programa Yo-Yo na Super Jovem. Olha, essa semana uma notícia bem bacana para os fãs de rock and roll. O prefeito aqui de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, sancionou na última quarta-feira a lei que cria a Semana Municipal do Rock aqui em Francisco Beltrão. Que legal, hein? Quem vai falar sobre essa notícia bacana aí? O Gabriel Elvas, que é do Departamento de Cultura aqui de Francisco Beltrão, e esteve aí nesse evento. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da Super Jovem, programa Yo-Yo. Estou muito feliz, né? Uma notícia, uma semana assim pra gente, os amantes do rock and roll, uma notícia inédita, né? Na região, creio. Na região, né? E também no estado. Caramba! Mas um pouquinho mais pra frente a gente fala aí. Sim. Sobre o que tá acontecendo na capital do nosso Paraná, a respeito dos artistas, do rock. Infelizmente, eles não estão tendo boas notícias como a gente aqui em Francisco Beltrão. Então, vamos mudar a capital pra cá, então. Vamos ter que mudar. Melhor. Esses tempos atrás foi em Pato Branco, vamos trazer pra cá. Pra cá, sim. Então, Beltrão aí eu considero que virou a cidade do rock. Quem teve a ideia? Fazer a Semana do Rock. Eu tive a ideia de comemorar o Dia do Rock, por causa do Dia Mundial do Rock, que a gente comemora no dia 13. Isso. E aí o vereador Paulo Gross, ele sugeriu da gente fazer a semana. Ah, parabéns. Então, inclusive, quero mandar um abraço, ele está ausente, mas quero mandar um abraço pro Paulo Gross, pelo prefeito Kleber. Quero mandar um abraço também para Maria Ivonetti, que lá em 2017 acreditou no projeto do Beltrão Rock Culture, que... querendo ou não, propiciou essa questão das pessoas entenderem o que é o rock, né? Apesar da gente ter a União Oeste Rock Festival aí há 13 anos. Já é um sucesso consagrado, né? Já é um sucesso consagrado. Quero mandar um abraço pessoal também, todos os meus amigos. Mas o evento veio assim pela parte do poder público e eles entenderam o que é o verdadeiro espírito do rock and roll. E tirar um pouco daquele preconceito que a gente sabe que tem bastante, exatamente, né? Referente ao rock, né? Exatamente. Então, assim, o evento ele provou isso, né? Pra nossa sociedade. Tem a questão também do turismo, as pessoas que vieram até a cidade, gostaram do evento, gostaram da organização. Um povo super legal, nem um noticiário de briga, confusão, nada. Então é uma galera do bem. Que legal, que legal. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Gabriel, faça, que faça, não está nesse contexto, mas como ele é um cara que entende do rock, eu acho que ele seria a pessoa mais apropriada pra responder, né? A gente tem notado aí de uns anos pra cá, digamos de 20 anos pra cá, que houve uma renovação do funk, houve uma renovação do pagode, uma renovação do sertanejo. E por que que não há essa renovação do rock, sendo que existe o público pra isso, pra ter essa renovação? Boa. Salvo alguns, digamos... sempre tem uma exceção, a Pitty, né? De um tempo pra cá. Por que que não há essa renovação? Daí tem a Marília Mendonça, Zé Cristiano, não sei o quê. Aí tem o Kevin, não sei o quê. Aí só tem a Pitty. E não há essa renovação do rock. Sim. Por quê? Infelizmente eu tenho que dizer isso, é triste. Mas aí vamos dizer assim, uma parte negativa do rock, né? A questão da união. O que favoreceu os outros estilos, principalmente esse sertanejo atual agora, é essa questão da união. Então você observa que uma dupla lança a outra, uma dupla grava com a outra, e assim sucessivamente. O rock, ele teve aquela guerra, vamos chamar assim, de aquela guerra de ego. Então assim, aparentemente todo mundo tocando o mesmo festival, eram todos amigos, mas na verdade estava todo mundo... Você não vê o Charlie Brown Jr. com o Capital Inicial. Agora é difícil, bem difícil agora. Né? Bem difícil agora é impossível, mas sim, na época, né? Inclusive relatos de brigas, né, em aeroporto, quando eles se encontravam. Então assim, infelizmente o rock nacional, ele teve isso, né, essa questão do individualismo. De incitar às vezes até a violência, né? Exatamente. E cada um querendo ser ali, vamos dizer, o rei do metro quadrado, e não pensaram na questão do coletivo, rock, do coletivo, né? Então esses outros estilos dominaram hoje a grande mídia, por isso, e sempre estão se renovando e lançando os artistas novos. Parcerias. Exatamente. E o rock, infelizmente, a gente ficou preso ao passado, né? Se tratando de bandas, mas se tratando de festival, já muda. Hoje o que tem mais arrecadação de público e que gera movimento financeiro são festivais de rock, né? Mas a questão de lançar novas bandas e etc é a questão... Eu acho que tá no momento que ninguém tá aguenta mais sertanejo, ninguém... Os caras estão cantando brega funk, cara. Eu acho que é a questão, tipo, também cultural do rock, né? A gente... Infelizmente, também, a gente que curte rock, a gente tem aquela mente fechada. Supondo lá, Creedence fez... É só uma suposição, né? Creedence fez sucesso nos 80 com tal música. Se eles lançam música agora, tipo, 2000 e pouco, você pensa, não, mas e lá em 80, não sei o quê. A gente tem que ler ainda aquele preconceito, né? Às vezes, as bandas acabam lançando um som novo, mas o pessoal nem dá muita moral. Prefere ouvir o clássico, né? Aquela coisa do passado. Tanto o pessoal é saudosista que existiu até aquela possibilidade de retomar com Woodstock, mas por questões, né, de burocracia e grana, porque uma galera não quis aportar a grana rolou, que precisava, né? Não vai, acabou não rolando, né? Sim. Ia tentar trazer, alguns já morreram, né? Não podiam estar presentes, mas existia esse projeto de voltar, por exemplo, com o Woodstock, que foi marcante pra história do rock. Nossa. Né? Sim. Eu acho que assim, fora essa questão da individualidade, fora essa questão da bota a boca aí perto do comprido pra... Fora essa questão da individualidade, eu acho que o mercado musical hoje, ele se tornou muito supérfluo. Então assim, tudo é muito rápido, né? Então a pessoa vem, faz a música, lança 15 dias, 20 dias, já dia, já toca... sumiu, ninguém sabe mais quem que é, já entrou outra. Então eu... Caneta Azul. Caneta Azul. Pois é, cara. Nossa. Exatamente, então eu acho que isso também, né, somado com... Outra, a Jennifer também, né, morreu, né? Vai muito rápido, assim, e o rock, ele não tem esse histórico, né? Não. Você vê que o rock, ele atravessa décadas, a gente vai estar curtindo... Tem o Restart aí, sabe? O NX Zero, Cine. Agora, outra pergunta interessante, Gabriel, as bandas que representam aqui na nossa região, tem bandas surgindo, quais são que estão aí em destaque hoje? Você pode falar pra gente aí quais são as bandas de rock que nos representam em Beltrão e na região? Você que tá envolvido mais aí, não? Sim, é um outro fato complicado também. Eu acho que pela questão da tecnologia, do sistema como é hoje. Inclusive, a gente está intensificando essa questão dos eventos justamente para trazer de volta esse pessoal para andar com violão na rua, para compor, né? Então, na verdade, não só em Francisco Beltrão, mas a nível nacional ou mundial, tudo ficou concentrado muito em cover. Então, é difícil estar surgindo bandas hoje porque ninguém está compondo autorais. Mais. Autorais. Tanto que esse festival nosso da prefeitura, o Beltrão Rock Culture, ele foca muito a questão do autoral. Pra gente não ficar ali só Paraná Blues, Tire Grito, Chumbo, que o pessoal, né? Mas o Tire Grito é, se enquadra no rock? Se enquadra no rock. Rock. Porque o que eu tenho notado é que há um tempo atrás tinha uma galera aí que tinha essa vontade de ter uma banda autoral. Tinha o Lucas Flint, aquela galera que veio aqui várias vezes. Verdade. Só que eu acho que não houve um incentivo e acabou morrendo. É, porque o autoral é bem complicado hoje, a sobrevivência dele, né? É bem complicado. Então, se você não tocar um cover ali, não tocar um Raul... Não, então assim, você fica ali meio que preso. Ah, você quer tocar num bar, numa festa. O contratante, ele quer o cover. Mas aí, sem o autoral, você não faz o teu nome. Porque como é que você vai gravar um disco se você não tem música? Não tem música. Então a gente, inclusive, isso é a nível mundial. Você vê, a gente teve histórico da Fender falindo, a gente teve... histórico da Gibson falindo, então aquele Guitar Hero já não existe mais, as mídias já não tocam mais, então assim, é um reflexo mundial, porém os festivais eles vêm resgatando isso, e aí a gente tem aí, ó, o último Beltrão Rock Culture foi mais de 10 mil pessoas. Caramba! Mas esse lançamento de pessoas novas é o que a gente precisa fazer uma política pública para isso, interessante da lei, que não só a questão do entretenimento, mas a questão do conhecimento. Sim. Né? A pessoa, poxa, eu vou compor, eu vou... Ah, tem uma informação interessante. O Marcos Dunk, aqui de Francisco Beltrão, há uns 2 anos atrás, ele era membro da banda Trem Fantasma, lá em Curitiba. Eles lançaram um álbum, e esse álbum foi considerado a melhor banda de rock dos últimos 15 anos de Curitiba. Olha, saíram na Rolling Stones, saíram na Gazeta do Povo. E lá em Curitiba, o cenário de rock é bem grande. Eu conheço umas 4 bandas, mais ou menos. É bem grande. Só que eles não têm o apoio que a gente está tendo aqui em Francisco Beltrão. Uhum. Por exemplo, que eu ia falar sobre Curitiba capital. Lá tem perseguição de artistas de rua. Caramba, que é tem isso. Tem músicos sendo presos, porque tá tocando lá na 15. Nossa, que é isso. A questão do rock autoral, eles não valorizam. Não, ou seja, não tem incentivo. Incentivo nenhum. Ah, vamos mudar a capital pra cá, então. Temos que mudar a capital pra cá. Resolve o problema. Já estamos dando um exemplo pra eles. Dentro dessa programação e da Semana do Rock pra 2020, né? Sim. O Dia Mundial do Rock é comemorado dia 13 de julho, né? Exatamente. Qual é a intenção de fazer o que nessa Semana do Rock? É, importante é isso que eu falei agora. Além do Beltrão Rock Culture, né? Sim. Essa questão dessa interação, dessa informação com workshops, luteria. Inclusive, a gente tem aqui dentro do Sesc... Eles estão fabricando guitarras ali agora, eu achei genial. Estão dando cursos. Que legal. Então essa Semana do Rock ela vai favorecer tudo isso. Para ter aquela coisa da guitarra pendurada na parede, ele ter aquele amor, né? Voltar aquela ideia voltar a essência do rock and roll. Principalmente a molecada nova, né? Que vai ser o futuro da música, né? Exatamente. Supõe-se que voltem a gostar e curtir rock and roll e fazer também música autoral. Exatamente. Né? Além do som, boas letras, boas poesias. Fomentar, como a gente tem ali com o Bira do Casinha Ribeirinha, que é uma letra aí que eternizou a galera. Então a gente precisa resgatar. A semana ela vem pra isso. Tanto pro entretenimento, quanto pra gente achar novos talentos, fornecer, fomentar a questão do ensino da música, do ensino da questão das poesias, das letras e... Todos os níveis, né? Todos os níveis. E viva o rock and roll. Exatamente. Semana do Rock, parabéns aí à administração municipal de Francisco Beltrão, o prefeito Kleber Fontana, o vereador também, o Paulo Gross. Atitudes como essa que faz a gente ter orgulho de morar aqui, né? Verdade, exatamente. Verdade. O nosso querido Gabriel Elvas, também do Departamento de Cultura, a gente vai... De repente, aí tava conversando em off, fazer uma parceria no próximo ano aí sobre o rock, já que a Super Jovem tem essa vertente também, né? A gente toca pop, rock. É a única rádio, inclusive, né? É a única que tem um programa de rock, todos os domingos às 19 horas, domingo rock. Enfim, de repente, aí o ano que vem a gente fazer uma parceria bem bacana aí com esse evento, né? A Semana do Rock em parceria com a Rádio Super Jovem. E com certeza o Gabriel vai continuar municiando aqui a emissora sobre esses eventos que virão, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. Essa semana. Parceria fechada, fico muito feliz. Tamo junto. Né? Uma grande novidade. Opa, tamo junto. E vamos somar, unidos somos fortes. Quero mandar um abraço também pro pessoal dos motoclubes que tiveram presente ali. Algumas pessoas não entendem a participação do motoclube com o rock, mas eles são produtores culturais. Não existe um encontro de moto sem um rock and roll, né? Verdade, então verdade. É importante a gente frisar isso. Eu lembro de Motorhead. Eu tava vendo na foto de vocês ali, só a rapaziada com aquela. Com o colete preto ali, né? Cheio de pins, buttons, não sei o quê. Aquela barba comprida. Exatamente. Nada contra, mas é o que identifica o pessoal, sim, né? Sim, e nada contra o pessoal do samba, mas dificilmente a gente vai ver um samba no encontro de moto, né? De moto, né? Então o pessoal que fomenta bastante, que traz as bandas, que valoriza, que paga cachê pra essas bandas. É, temos grandes amigos fazendo esses eventos durante o ano inteiro, que é uma outra situação que vai somar com a gente também na Semana do Rock. Então aí a galera, não vou citar agora todos os motoclubes, muita gente para não magoar ninguém, mas isso é um grande avanço também. Parabéns, Gabriel Elvas, com a gente aqui. Aê. Aê. Tamo junto. Aê. Semana do Rock em Beltrão, intervalo comercial, já voltamos. Este é o Yo-Yo na Super Jovem. Com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Como é que era a piada ali que você estava contando, Kleber? Como que é? O Joãozinho pergunta pro Papai Noel se ele rói unha. E ele respondeu? Respondeu. Vou, vou, vou, vou. Falando em piada, uma moça passeava perto de um lago quando de repente apareceu um sapo dizendo: olhe, eu sou o PhD e uma bruxa muito malvada me transformou num sapo. Então, se você puder me ajudar, você me dá um beijo que eu vou me transformar num homem de novo, a gente casa e a gente vai ser feliz pra sempre. Daí falou, pegou o sapo, colocou no bolso, foi indo embora, né? Aí o sapo, ei. Você não vai me beijar pra me transformar em homem de novo? Eu não, eu ganho muito mais dinheiro com um sapo falante do que um homem PhD, né? Empreendedorismo é tudo. Será que dá tempo? Não, pode? Pode falar. Como eu vou falar da galera aqui que tá mandando um recado pra gente do qual foi o pior presente de amigo secreto que você recebeu, né? Lembrando que quem participar aí da nossa pequena enquete no WhatsApp... Você tá concorrendo? Ao quê? A 4 deliciosos chocotones do Ateliê Santo Brigadeiro. Deu até uma água na boca aqui, meu querido. Várias participações. Lembrando que é artesanal, né? É melhor do que... Artesanal. Né? Uhum. Quais são as respostas aí que o pessoal tá mandando? Né? Deixa eu ver, eu parei na teta de nega aqui, só pra gente... Deixa eu organizar aqui. Não sei mexer nisso aqui, cara. Muita tecnologia. É touch. O Henrique Pires falou que ganhou um chaveiro que era uma trena de 1 metro. Nossa, aquele chaveirinho de trena. Aquele chaveirinho de trena é pra medir acabar. Eu já ganhei, não foi de amigo secreto. É aquela tomadinha que você coloca se é 220 ou 110. Ah, sim. Aquela é bem útil até. É bem útil quando você vai tocar nos lugares, sabe? Pra não queimar as paradas. Já ganhei 2 chicletes e um pacote de pipoca doce. E o cara ainda pediu as figurinhas pra ele. O Alessandro mandou aqui. Só pode estar zoando. Eu acho que tem umas aqui que estão zoando muito. Mas manda. Um pano de prato. Meu nome é Indiana Schmidt. Ah, eu queria um pano de prato. Lá em casa tá fazendo Indiana foto, Jones ali ganhou um pano de prato. 3 pulseiras feitas em casa e um punhadinho de bala. Raquel Rufato mandou aqui. Atenção quem deu esse presente pra Raquel, então ela não gostou. A Luana disse que o meu pior presente de amigo secreto foi um cofrinho de gesso em formato de tartaruga, do 1 real. Nem de porquinho do era, real, né, cara? Em formato de tartaruga. É pra você encher bem devagar. Colocar umas moedinhas dentro, né? Boa tarde, seus queridos. Adriele Silva, eu tava devendo pro fulaninho, então o fulaninho me deu um cofrinho. Devo e não nego, nossa, pago quando eu puder. Pago, tchau, obrigado. Bem bolado, mano. Nossa, que azar, né? Ela devia pra pessoa, a pessoa ainda tirou ela no amigo secreto. Meu Deus, nossa, cara. Eu ia embora. Quando eu era criança... Lá em Barbacena? Ganhei um trevo de 3 folhas de plástico. Nossa. Não era nem de 4. Aquele que vinha em cima do sorvete seco. Nossa. Por Deus, fiquei traumatizado até hoje, fujo do amigo secreto. A Clauciane mandou aqui pra gente. Caramba, sorvete seco fazia tempo. Cara, eu lembro que quando eu ia na primeira série, teve um amigo secreto. Aí, logicamente. Na primeira série. O cara tem uma mente de elefante. Mentira, uma fralda? Terceira série. Pacado fralda? Eu lembro que eu pedi pra minha mãe comprar o presente, né? Ela foi, na época tinha o Teletubbies, né? Então ela comprou um ursinho de Teletubbies. Beleza, eu levei um ursinho bem... É bem legal, hein? Um ursinho bem legal do Teletubbies. Até hoje, inclusive. Levei de presente. Ganhei um anjinho. Um anjinho? Legal, né? A Tainara disse que o pior presente de amigo secreto que ela recebeu foi um kit de costura. Linhas e agulhas. Kit de costura. Observação, não sei costurar e nem pretendo. Cara, um kit de nem costura. O pior presente de amigo secreto que eu ganhei foi um boné do Inter, sendo que eu torço pro Grêmio. Nossa. O amigo do Jojão mandou aqui, né? Um guarda-chuvas. Guarda-chuva. Nossa, guarda-chuva. Guarda-chuva tem utilidade. Menos pro Jorjão, né? Mói o nariz. O meu, a Daniele falou que o meu pior presente de Natal, ela sempre gostou muito de rock, né? Tipo Metallica, Black Sabbath, Nirvana. Mas ela ganhou um CD do Fresno. Nossa, mano. De Amigo Secreto. Coitadinha. É, bem né? legal. Galera mandando áudio. Seria melhor o Calypso. Daqui a pouco a gente vai mandando rodar o áudio da galera. A Bruna diz que ganhou umas velas compridas, vermelhas e amarelas. Sem nenhum sentido. Acho que era pra fazer alguma macumba. Até hoje tô sem entender nada, a Bruna disse aqui. Vela? Uma vela vermelha e amarela. Eita, só faltou a galinha preta aí, né? Fazer uma macumba. Só faltou o corpo também. Faltou o quê? O corpo. Faltou a galinha preta. Galera mandando áudio aqui, daqui a pouco a gente vai rodar o áudio da moçada. Isso, então você vai mandando aí o presente, o pior presente que você já ganhou de amigo secreto, tá bom? Não esquece de mandar o nome completo, porque aí você vai estar concorrendo também a esse maravilhoso chocotone lá do Ateliê Santo Brigadeiro. E fica a dica, hein? Tortas, bolos, chocotone, você pode fazer sua encomenda no Ateliê Santo Brigadeiro aqui em Francisco Beltrão, credo, na Romeu Lauro Verlang. Quero muito, inclusive. Olha, se você nunca usou a frase, só se eu tirar dinheiro do meu... Você é privilegiado, sim. Né? Ah, verdade. Quem nunca usou quem essa nunca. Frase? Quem nunca usou essa frase? Vamos tocar uma música? Toca uma pra nós. Esse é o Yo-Yo.

Não faz mal, não faz mal, limpa tá até pra sarrar. Já tá sarrando com a música de Natal. Sarrando com música de Natal. Olha, Guerreiro. Tu vai pro inferno depois. Poxa, não, Guerreiro. Ele tava sarrando com um pop lá na feijoada esses dias. Feijoada. Por que não pode? Claro que pode. Não pode. Não, não falei que não pode, falei que você tava sarrando. É brega funk que tem que sarrar. Olha, mas pra você conseguir ouvir música no streaming, ouvir o aplicativo novo da Superjovem, tem que ter internet, né? Isso aí, Jorginho. E a melhor internet é da Beltrãonet Telecom, os melhores planos pra você, planos de 5 a 100 megas, com excelente preço e qualidade, em fibra ótica rápida e assistência top, hein? Contrate já os planos, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500 Beltronet Telecom, internet de qualidade é com a Beltronet, essa é daqui. E já está disponível para os usuários do sistema operacional Android, o novo aplicativo da Super Jovem. Que não é o seu, olha que legal. Caso, né, Léo? É, os usuários do iOS que lutem, né? Faça aí o download na Play Store e curta a Super Jovem aí no seu smartphone, em breve também para usar disponível para o iOS. Tá bem bacana, inclusive aparece o nome da música. O nome da música, né? Bem tá legal. Bem mesmo. Legal, várias interações lá com o WhatsApp da Super Jovem, com o Facebook. Pera aí, meu. É, o que eu gostei toda. Que tem um link ali pra você já mandar mensagem pelo WhatsApp, o link do Instagram. Exato, e em HD o nosso som lá no Definition. No nosso aplicativo. Isso, baixe lá, você que usa o sistema operacional Android na Play Store. Play Store. A galera continua mandando um recado aqui pra gente, a Larissa falou que o pior presente de amigo secreto que ela ganhou foi um pacotinho com chocolate da Garoto. Nossa. Mas tinha somente... pelo menos era da Garoto. Mas tinha somente aqueles bombons que ninguém gosta. Ah, deve ser o Caribe, é o que eu mais gosto. O chocolate da Garoto, é só ruim. O que presta é, bom, é aquele amarelinho lá que eu esqueci o nome. Caribe? É que é? Não, o outro amarelinho. O Serenata de Amor. O Serenata e o Bis. O resto... Não, o Bis é da Lacta. É. Então não é. Tá sabendo legal. Não é o Bis, é o batom, aliás. Ei, eu lembro que quando era pequeno ganhava aqueles chocolatinhos de guarda-chuvinha, sabe? Nossa, que legal. Mastigava um pouco e tomava um golinho de água quente pra poder engolir. Né? Pra descer. Depois você sabe o que infarta. Eu gostava daquele chocolate. Era bom mesmo, cara. Aquilo ali é banho de porco com açúcar, né? E um pouquinho de Nescau, um pouquinho de terra pra você. Sério? De terra. Fiquei sabendo agora. E receitas? Sabe que banho de porco é bom. É deve ser igual mastigar aquele batom de manteiga de cacau, né? Mesmo gosto. Ei, eu nunca mais vi o guarda-chuvinha de chocolate. Existe, tem, qualquer bodega aí dos bairros tem. Sério? Tem aquelas bolinhas também, aquelas moedinhas também. As moedinhas. É tudo feito de terra, banha de porco e açúcar. Só muda a embalagem. O que é uma aqueles delícia. Coraçãozinho lá que é docinho de abóbora também. Sim, né? Sim. O docinho aquele, de abóbora. Aquele é gostoso, cara. É uma delícia. Enjoativo. Tem uma geleia aqui, uma cor é meio que transparente, uma vermelhinha, um lado sim, vermelho, sim. Né? Pô, show de bola. Tem 5 litros d'água aqui, cara. Aquilo lá é feito com o que, será? É. Ei, eu acho nem que eles, quero saber. Fala assim, né? Acho que eles se inspiraram naquela luzinha da porta dos carros antigos quando abre, sabe? Duas cores pra fazer aquele doce. Verdade, aquilo. Cara. Toda vez que eu olhava aquilo, eu imaginava o doce, mano. Nossa. Quando você abria, tipo, a porta do Passatão, assim, olha sabe aqueles carros velhos? Olha o que o cara foi ligar uma coisa com a porta. Tava fumando um pesado. Eu juro que eu olhava o que eu imaginava, cara. No mundo, eu acho que ninguém no mundo imaginava. Pensou isso, né? Não. Eu abri a porta, olhava aquela luzinha do carro. Pode ver que os carros 70 e poucos, né? Del Reyzão ali. Del Rey, aham. Belina. É, tinha a luzinha da porta quando abria. Duas cores, vermelho e meio amarelo, assim. É a parecido. Cor daquele docinho lá, daquela geleinha. Eu tinha um tempra que tinha essas luzes, né? É. Nossa. Verdade. Eu tinha um tempra, pegou fogo na garagem. Não, o que pega fogo é uma areia. Não, uma areia explode. Eu tenho amigo que tem uma areia, aquele areia. Boa sorte, e agora ele, o que cara. Tá pegando fogo. Ele anda com turbante assim também? Não. É uma bomba explosiva. Cara, é um carro bom, uma areia, só que pega fogo. O Cleber faz as piadas. Auto esporte. Ô, Léo, tem participações? Não, aí, todo mundo dormiu nesse momento, ninguém tá mandando nada. Você pode mandar seu recado aí, 98822-2300, dizendo qual foi o pior presente de amigo secreto que você ganhou. Isso. Olha, se você nunca pesquisou frases para fotos, você tá vivendo muito errado, hein? Uh-huh. Já pesquisei várias vezes, inclusive sigo uma conta frases no Twitter. Frases para foto sozinho, frases para foto do filho, frases para foto com a namorada, frases... Tudo, né, cara? Que frases você reflexivas. Reflexivas. Temos também o CD do Yoyo, vamos rodar aí pra gente preencher do espaço? Pode rodar, né? A gente precisa vender para pagar as contas. É, só que esse é o volume 2 ainda, a gente já precisando vender. Pois é. Na verdade... Enquanto o Beto procura ali, a gente tá falando de fotos, né? Tem gente que posta foto com legenda em inglês no Instagram, né? Daí você chega a falar com a pessoa fala embigo, né? Embigo. Fala talba, embigo. Fala talba, registro. Registro. Mas lá no Instagram é tudo cheio dos inglês, né? Agora, talba é complicado, talba. Né? Talba. Que mais palavra que vocês já viram errado? Que... A vista, é o que eu mais vejo. Travesseiro. Não, você vai pagar vista, o produto é R$5,90 à vista. Mas daí escreve tudo junto. Ah, tudo junto. À vista. Travesseiro. Travesseiro? Travesseiro. Travesseiro é tenso, cara. Tem que... Vassoura. Vassoura. A gente. Bem de vassoura. Junto. Meu, sim. A gente. É, demais. Dede jeans. Não, a gente é meio complicado, né? A gente tem que ter aquela regrinha, né? Pra saber. A gente, tudo junto que eu sei, é a gente do FBI. É, judiciário, né? Ou quando a pessoa vai dizer mas e fala mais. Ou a palavra nenhum. Mas eu queria dizer. Nenhum. Tem uma, sim. Né? Nenhum. Quando é nenhum junto. Ou nenhuma. Uma coisa, né? Também é uma palavra que o pessoal escreve. Outra coisa que todo mundo escreve errado, principalmente Instagram e WhatsApp, é o nada a ver. Tipo, nada a ver, né? Mas todo mundo coloca nada a ver, né? Tudo uma palavra só, nada a ver. Nada a ver. N-A, né? Eu só escrevo nada ND ver. É, porque nossa, é mais bonito escrever, do que não vai errar. Pelo menos não vai escrever, errar. Né? Daí faz esses truques aí. Acho que deveria ser criado o dicionário aí do agora, do WhatsApp, do WhatsApp, né? Do, por exemplo, Instagram. Pois é, eu vejo muita gente. É P-S-E, tudo junto. Sim, pois é. Ontem ou eu mandei, escreve pois é, tudo junto, né? Ontem eu mandei pra uma mensagem, mandei PDC, né? Que é pode crer, pra mim. Daí a pessoa fala, por mim pode. Daí a... Entendeu que ela pode ser? Pra mim também era pode ser. Pra pode mim é pode crer. Aí a pessoa respondeu V-T-N-C. É, essa aí é legal também. O que mais é diferente... Aí você escreveu VSF. Né? O que mais é diferente é a risada. É papapapapá. Risada. Eu agora mando só a figurinha da menina dando risada. É verdade, mandou. Hoje tá na moda, figurinha. As figurinhas, né? Às vezes não tem nada a ver com o assunto, mas tu. Figurinha. Põe a figurinha só pra dizer que tu tem uma figurinha legal, né? É verdade. E daí tem a guerra das figurinhas também, né? Quando alguém começa, eu entro na briga da casa da figurinha. Eu gosto. Esses dias rolou no grupo da rádio. Lá no grupo da rádio, a guerra de figurinha. Só que o Jorge não participa, que o Xiaomi dele não carrega. Não suporta. O Jorge não sabe nem salvar a figurinha, mano. Porque ele vai mandar. Coitado. Do Jorge, ele fica falando, o que será que é isso aqui? Mas a gente tá falando bastante dele, coitado, eu não tava pra se defender. O que é essa foto que eu não consigo baixar que eles mandaram? Escrito? É o João. O que é essa foto que eu tirei aqui que eu não consigo identificar? O que é a foto? O que é essa foto aqui? Ai, ai. O Juliano falou que uma vez ganhou um sabonete no Amigo Secreto, aí pedi pra pessoa que me deu se eu tava cheirando mal e ela falou que não. E tá escrito hotel, não sei o que. Ou motel. Ou a pessoa queria que você derrubasse o sabão, né? Pois é. Derrubar o sabão. Olha só, se você é solteiro, você tá sem algum amigo pra você passar esse final de ano e tudo mais, tá sem o companheiro, o teus amigos estão tudo casados, cara, só coloca um sabonetezinho de motel na mochila deles que você vai arrumar os parceiros pro rolê no final de ano. Nossa, dito bem feito, amiga. Cara. O Beto tá maligno hoje, né? Se isso acontecer, o pessoal já sabe que é o culpado, né? O Kleber tá maligno hoje. Tá maligno, cara. Maligna. Maleficente. Tá maligno? Não sei o que aconteceu. Tem que ser beligno. É clima de Natal. Beligno. Beligno. Tem que clima de Natal, Kleber. Vamos tocar o CD Silvio Santos. Devido ao grande sucesso da semana passada, vendendo mais de 987 trilhões de cópias, o programa Yoyo lança o CD. Silvio Santos cantando grandes sucessos, volume 2. Para animar o seu carnaval, grandes clássicos para 2020, do Rio de Janeiro. Eu tô aqui, tô legal, na tela, na TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo, na tela, na TV, no meio desse povo. Quem diria? A gente vai se ver da Bahia. Quero mais. É beijar na boca, eu quero mais. É beijar na boca, eu quero mais. É beijar na boca e ser feliz daqui pra frente. O grande clássico do Raça Negra, na voz de Silvio Santos. Menina bonita, oi, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Aí, não quer. Silvio Santos cantando rock. Cosmic Jaime, eu não sei o que é isso, rock, vai. Desastar, meio waiting in the sky. It's like to come and meet those buddies. Também o rap. Ellen, Patrícia, vai. Rock, vai. I'm gonna pop some tags. $20 in my pocket. Quer dinheiro? I am hunting, looking for a cumupi. This is fucking awesome. Aí, falei palavrão, mas falei inglês. Ai, você não sabe de nada. Vem pra cá, você. É da caravana de onde? Silvio Santos interpreta a diva internacional Shakira. Que coitas perdoas. Muito mais. Ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso. Eu não sou friboi, mas tô na moda e a mulherada gosta. Hoje você não escapa, hoje vem. Adquira agora mesmo o seu CD. Silvio Santos canta grandes clássicos da música volume 2. Na banca mais longe da sua casa. Eu não sei mais a letra. A magia das bruxas de Sabá. O suspiro da baleia de alta rama. Sinta as forças alienígenas iluminando mais esse dia. Que claro, não decepcione. Vamos! Uau! Thunder, thunder, thunder, cats! Oh! Think you got me? How you gonna move? 'Cause I'm looking to get lost tonight. Like what you see, what you gon' do? 'Cause you keep on playing with my mind. Take me away to a place where you know my body better, body better. Driving me crazy the way that I know you help me get there, help me get there. 'Cause I don't wanna talk, I want to be the dark side of your heaven. Seu mau acabado. Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô! Vai ouvir outra coisa. Olha como ela chegou, de um jeito doce. Anitta sabe, eu te quero, não é de hoje. Tão bem jogando, rebolando, sua malandra. Que a nossa noite termina na sua cama. Vem agora, vê se não demora, já tá dando minha hora. Vem comigo que hoje a noite tá linda lá fora. Sabe onde me encontrar pra gente ficar? Chega perto, pode colar junto que o lance aqui é certo. Vou matar tua sede tipo água no deserto. Chega no baixo de sinceridade, eu só tô falando a verdade. Tô com vontade, tá ligado? Aqui não é só amizade, eu só tô falando a verdade. Então senta com vontade. Vou te levar pro céu. Quando eu tiro a sua roupa. Hoje eu tô pro game, já bebi, tava com sede. Vem que a noite é sem censura e não tem fim. Não é maldade, gosto de sinceridade. Eu só tô falando a verdade. Tô com vontade, tá ligado? Aqui não é só amizade. Eu só tô falando a verdade. Então senta com vontade, vai. Vou te levar pro céu. E aí, seus alienígenas? Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou! Seus diabólicos! Ah, mas é boa! É muito boa! Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Jovem! Don't come out. Don't start caring about me. Jovem FM. Oi, gente, aqui é a Anitta e eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Alô, galera, aqui é o Bruninho. E aqui é o Davi. Fala, galera, aqui quem fala é o Felipe Araújo. Fala aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o Vitor Clay. Aqui quem fala é o Henrique. E aqui é o Diego. E nós estamos aqui pra desejar um Feliz Natal, que Papai Noel traga muita saúde, sucesso e o resto a gente corre atrás. Com certeza, valeu, gente. Um grande abraço. Super Jovem FM. Desejamos um Feliz Natal. Del Rey ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana. Hashtag paz. Semana. Começou o fim de semana. Samba Eletro Rio. Ó, seguinte, pra você ligar o som do seu carro, tem que ter um carro legal, né? Então, o seu carro legal tá no André Veículos. Vai lá, tem várias ofertas pra você. Jorginho aprendendo bem, né? Pra você fechar o ano de carro novo, vai lá no André. O Buda tá te esperando com várias promoções. Olha só, tem uma S10 executiva 4x4 2011 a diesel. R$59.900. E tem uma oferta, hein, pra quem tá querendo aí comprar um carro mais econômico e tudo mais. Um Uno que tá um 2005, duas portas, tá em promoção de R$10.800 por apenas R$7.800 na André Veículos. E ó, pessoal, atendendo até este sábado e depois volta no comecinho do ano que vem atender você com muitas ofertas. Os melhores carros você encontra no André Veículos. O cara é bom, ó. Fecha agora no dia, nesse sábado, dia 21, né? Atende até amanhã e depois volta a atender dia 6 de janeiro. Tirar uns dias de folga e tudo mais. Boas férias pro Budo, pessoal que trabalha lá. E ó, você comprando o carro agora, você paga só em fevereiro, primeira parcela. Olha, veja só. Opa, que legal. Maravilha. Exatamente, não precisa nem de entrada. Vai show lá, de bola. Troca uma ideia com o Buda, tem os melhores carros pra você. É bom que esse Uno aí, se você colocar a escada em cima, ele fica aquele nitro, fica né? Turbo, né, cara? Fica turbo, né? E agora, em dezembro, o Buda fica suado, cara. Fica. Olha quem faturou aqui os panetones, os chocotones, aliás, aí da Ateliê Santo Brigadeiro, mandando uma história muito triste. Muito triste. Dos piores presentes. De amigo secreto foi a Tainara Carla. No final do telefone 69, o Fabiano Marion, final do telefone 87, Gabriele de Lara, final do telefone 74 e a Mayara Petri, final do telefone 17. Eu quero mandar um beijão aí pro Robson e toda a galera, um beijão pro Robson, um abraço pro Robson. Ai, Robson, beijo pra você. E também pro Sandro e toda a galera aí da Top Beer ligados aqui no programa. É, um abraço pra moçada aí. E olha com a gente também aqui o Dog King, hein, pra você que não quer sair de casa, quer ficar de boas. Meu Deus, mano. Chama um delivery do Dog King. Vocês viram o que vocês estão criando aqui nessa rádio? Jorge, quando ele era em Coronel Vivida não era assim. Ele mal falava lá, o Laranjinha lá. Segue várias promoções. Laranjinha. Todo dia tem uma King oferta diferente no Dog King. Ontem eu pedi um Dog King em casa, hein? Aquele dog duplão, era bom demais. E a entrega demais. É muito rápida. Muito rápida. Vem com molhos, aquele molho verdinho, vem com molho de pimenta, que é uma delícia também. Tem aqueles, as porções também, miolo de alcatra, tilápia, tem a batata, que é uma batata, tem uma batata diferenciada. Um batatão. Bastante recheio, é uma delícia. Na União da Vitória, Caguanabara, delivery através do 3555551. O Beto é o Dog King. Esses dias falou que ligou lá pra pedir um lanche no Dog King, quando ele aí abriu o WhatsApp, chegou o lanche, cara. Ele tirou da orelha assim, quando ele foi abrir o WhatsApp, chegou o lanche. Chegou tão rápido. Os caras é rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Parabéns. Isso. Muito rápido Léo, só repete mais uma vez os ganhadores aí pra gente. Repito, meu querido. Mayara Petri, o Gabriele. Alguma coisa de Lara. Fabiano, Marion e também Tainara Carla ganharam aqui os chocotones. Lembrando que aqui tá o telefone da galera e também é só chegar aqui na rádio, né? Com documento. Tá bom, ganhou o chocotone do Ateliê Santo Brigadeiro. Seria isso, amigos? Seria isso, meus queridos. Isso Feliz aí, Natal pra você, tudo de bom. Boa, Feliz Natal aí pra toda Feliz a audiência. Feliz Natal pra todo mundo. Um bom final de semana. Nos encontramos aqui dia 25 às 7 da manhã. É, eu estarei aqui também, trabalhando. Nos encontramos amanhã, aqui às 3 da tarde. Ah, então tá bom, meu querido. Tô bem faceiro com essa troca de horário. Ei, beleza. Não vai trabalhar no domingo de manhã, né? Que beleza, hein? Ô, beleza! Tô bem feliz. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau. Até mais.